A sua rádio onde você estiver. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder. Está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou Guilherme Wojciechowski e peço sua companhia até meio-dia neste sábado, 15 de julho de 2017, com os seguintes contatos, viu? Anote aí. 45988282828, isso no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E a cidade de Foz do Iguaçu é o terceiro destino turístico brasileiro preferido pelos turistas estrangeiros que visitaram o país no ano de 2016. É o que revela o levantamento divulgado ontem pelo Ministério do Turismo, que aponta também que 95% dos estrangeiros que estiveram no país manifestaram a intenção de voltar. O Rio de Janeiro continua na primeira posição como destino favorito, com 32,2% das preferências, seguido por Florianópolis, 17,9%, e Foz do Iguaçu, com 13,2%. Os argentinos são os estrangeiros que mais visitam o Brasil, representando agora em 2016 34,9% do total. Já os paraguaios respondem por 4,8% do turismo internacional no Brasil, o que pode parecer pouco, mas não é não, viu? Porque os paraguaios estão à frente, portanto, de chilenos e uruguaios nessa estatística. E já que estamos falando de turismo, vamos então conhecer um pouco mais sobre as nossas maravilhas daqui. Maravilhas daqui. E a escolha da semana no quadro Maravilhas Daqui destaca atrativos turísticos especialmente desenhados para você que já estava com saudade, né, do clima de inverno neste veranico aqui na região de fronteira. Diz a meteorologia que o frio volta a partir de segunda. Mas se você não confia, eu não acredito muito, digamos assim, né? Acredito, mas não tanto. Ou então não quero esperar, há uma série de opções para entrar numa fria, sem que isso seja realmente uma fria naquele sentido figurado, né? Uma fria no sentido literal, assim, no sentido bom, tá? Um deles é o Ice Bar de Puerto Iguaçu, um bar de gelo localizado ali no lado argentino da fronteira. Outro é o Snow Park em Ciudad del Este, com atrações como pista de patinação. Já aqui em Foz do Iguaçu, o Shopping JL está inaugurando nesta semana agora, né, pista de patinação que ficará no local durante o inverno e deve inaugurar nas próximas semanas no Shopping Catuaí Palladium, o Ice Bar Brasil, com 300 metros quadrados de estrutura e também temperatura de 10 graus abaixo de zero. E aí, vai encanar? Opções para todos os gostos e climas na lista de hoje de atrativos do quadro Maravilhas Daqui. Hora de falar aqui no front daquelas notícias inúteis, notícias que são toscas, que não agregam nada, que não servem pra nada e mesmo assim, né, por algum motivo obscuro, acabam entrando na pauta dos veículos de comunicação e terminam o dia entre as mais vistas, as mais lidas, as mais clicadas, mais comentadas, mais curtidas, mais compartilhadas nas redes sociais, enfim. E vem parar também aqui em programas sérios, sabe? Como é o caso desse programa aqui que está rolando até meio-dia na Transamérica. Eu poderia falar nesta semana, por exemplo, do sujeito que tentou embarcar num trem na província de Queensland, na Austrália, transportando uma geladeira. Enfim, não só não deu certo, como ele foi multado no equivalente a R$626. Quis economizar com frete, acabou se dando mal. Eu poderia falar também da nova mania no Reino Unido, que é uma calça legging feminina, uma calça da cor da pele, e que imita a perna peluda de homem. Enfim, mas essa notícia é muito broxante, sinceramente. Eu poderia falar ainda do ex-atacante França, que não só jogou como é torcedor do São Paulo, né, e que, revoltado com a má fase do time, disse nessa semana que a culpa é do patrocinador na camisa. Pois é, segundo ele, se tirasse a palavra Inter do patrocínio da camisa, a situação melhorava. Bom, eu não sei, mas colorados, o que vocês acham disso? Existe alguma possibilidade de que ele tenha razão? Nenhuma, né? Outra notícia que eu poderia comentar é a do argentino Luiz Padrón, que gastou aí o equivalente a R$105 mil em cirurgias plásticas e hormônios. Tudo isso para ter uma aparência de elfo. Exatamente isso que você ouviu. De um elfo, né? Uma criatura da mitologia celta, com nariz fino, orelha pontuda e comprida, pupilas dilatadas, cintura fina, pernas compridas, enfim, cada louco com sua mania. Eu, hein? Mas eu vou falar mesmo é de um dos maiores ídolos que o esporte desse país já conheceu, um homem idolatrado pelas multidões, não só no Brasil como no exterior. Estou falando de Zico, o craque Zico, que nesta semana encontrou a funkeira Ludmilla. Sabe quem é ela? Então, e decidiu tentar a sorte arriscando uns passinhos de funk. Quebra. Quebra pra lá. Quebra pra frente. Quebra pra frente. Quebra pro lado. Quebra pro lado. Quebra pro outro. Quebra pro agora, outro. Agora quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. O danado sou eu. O danado sou eu. O danado sou eu. E se você que está só ouvindo já está achando bizarro, imagine se você estivesse vendo o rebolado do Zico. Não faça isso não, não vá lá no YouTube, não veja o vídeo porque é deprimente. Ah, não diga que eu não avisei, tá? Não diga que eu não avisei. Front Transamérica até meio-dia e depois o danado sou eu, vê se pode, né? Na praia! nudista em la playa e tá tudo programação musical aqui no Front. Pessoal, desculpa eu fazer isso com vocês de novo, né? Mas eu estou esperando uma ligação urgente. Urgente mesmo, eu preciso, preciso mesmo atender. Tem um número esquisito aqui no visor. Deve ser esse número mesmo, vamos lá. Desculpa aí, tá, pessoal? Alô? Alô? Wagner? Não, aqui não é o Wagner, não. Você tá em Los Angeles? Não, esse celular é de Foz do Iguaçu. Quem tá falando? Quem tá falando é o Alexandre Frota. Alexandre Frota, só pode estar de sacanagem. Deixa eu te perguntar um negócio. Pergunta, mas ó, eu não sou o tal Wagner não, viu? Tá sabendo que o Lula foi condenado a 9 anos e meio de cadeia? Ah, tenha paciência, rapaz. Eu tô ao vivo aqui na Transamérica. Alexandre Frota é a vovozinha. Pera aí, que é esse alerta aqui de live no YouTube? Alexandre Frota ao vivo ligando para Wagner Moura. Caramba, ele falou comigo, você viu que ele perguntou de um Wagner. Será que ele achou que estava falando com Wagner Moura enquanto ligou por engano no meu celular? Caramba, corre lá no YouTube, veja lá que está tudo registrado lá, hein? Front Transamérica até meio-dia. Sem saber o que ia acontecer, já nosso destino num instante. Quem diria que seria assim? Um filme e um romance feito pra você e pra mim. Deitada ali na praia, só via você. Nossos olhares se encontraram, só via você. Mais ninguém no mundo, só via você. A vida num segundo, só via você. A vida num segundo. Música aqui no front e agora virou brincadeira, viu? Assim não dá mesmo. O ouvinte Zé Carlos, que não é o ex-vereador, né? Me desafiou aí no bloco anterior a tocar de novo Faroeste Caboclo, que eu tinha tocado na quinta no Dia Mundial do Rock. Ok, toquei ali no primeiro bloco. Agora é o Anderson que está desafiando aqui no WhatsApp. Escreveu aqui: duvido que você toca November Rain do Guns N' Roses completinha com o solo do Slash no final. Ó, duvida? Pega aí então, November Rain até meio-dia, quer dizer, Front Transamérica até meio-dia. Thank you. E viu só como é que tocou até o final? Guns N' Roses, November Rain, na programação musical aqui do Front. E agora é hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, que tudo pesquisa e que tudo armazena. E é aí que mora o perigo, né? Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Mulher do Google, olha, eu vou fazer uma confissão. Posso? Claro que pode, Guilherme. Mas eu já sei todos os seus segredos. Só não revelo por política de privacidade. Sim, eu sei, mas é que esse é um segredo novo. Vou falar. Sabia que eu gostava bem mais da sua voz antiga? A voz de antes da atualização do software? Credo, Guilherme. Credo por quê, mulher do Google? Enfim, é só uma questão de opinião, tá? Achei que você gostasse de mim do jeito que eu sou. É, eu gosto. Tudo que eu faço é só para melhorar para você e seus ouvintes. Sim, e pode ter certeza que nós reconhecemos os seus esforços, mulher do Google. Ó, não tá mais aqui quem falou, tá bom? Está sim, Guilherme. Estou vendo pela webcam. Ok, foi só a força de expressão. Não precisa levar tudo tão ao pé da letra assim, tá? Sou a mulher do Google. Podemos conversar? Já estamos conversando, Guilherme. Tá. Posso fazer perguntas para que você me responda? Já está fazendo, Guilherme. Mulher do Google, você quer me enlouquecer? Defina loucura, Guilherme. Ah, mas será possível? Olha, eu vou entrar com uma ação contra o Google e também contra a rádio, alegando que eu fiquei maluco aqui fazendo esse quadro, viu? Você não ficou, Guilherme. Você já era louco. Não, é brincadeira. Dá pra acreditar? Sábado de manhã, 2017, e eu aqui batendo boca com uma assistente virtual. É mole? O nome disso é futuro, Guilherme. Ah, que mané futuro o quê? Bons tempos aqueles que a gente conversava com a gravação só da secretária eletrônica, né? Era a única voz robótica aí que a gente ouvia, sinceramente. Ó, chega por hoje. Front Transamérica, até meio-dia. Guilherme. Fale comigo. Que mané, falar o quê? Guilherme. Guilherme. Guilherme. Guilherme. Guilherme. E vamos a um breve intervalo, um breve cessar fogo aqui nas linhas do front. Isso para que possamos faturar com os comerciais, também dar aquela esticada básica nas canelas. Fica aí que tem muita coisa bacana para rolar no programa de hoje até meio-dia. Na volta do break tem o quadro Curtida da Semana. Ainda hoje tem as informações do esporte na fronteira, tem também o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Ó, vai preparando as costelas, hein? Nós já voltamos. Música.